E um ativo da 3682. Da 3662, a sirene de identificação inicialmente avaliada, estou correndo no curso da 3662. A 3662, confirme desvio da direita? Afirma, desvio da direita para 050. Afirmativo, tá 3662, é o número 1 na aproximação. Tá autorizada após desvio direto Duna. Desce inicialmente até nível de voo 210. Autorizado Duna 210, tá 3 mesa. Atingiu 290, tá 3682. 3682, desce até 190. 190, tá 3682. Delta 3682, desça para nível de voo 050. 050, até 3682. 3682, desça para 2010, autorizada a final do procedimento excelente, X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2010, autorizado em MS X-Ray, reportará estabilizado localizador, SAN 3682. SAN 3082 vai manter essa proa até quantas milhas? 2 milhas, já está retornando a proa de Jura. Estabilizando o localizador 103682. Essa 3682 chama a torre 118 decimal 95. Torre Salvador, 1895 da 3682. Torre Salvador, bom dia, tá 3682. 3682, bom dia, já avistado, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1000 graus, 4 nós. Vento autorizado, pouso na 10, tá 3682, sem baixar trava. Gente. 3682 no solo 31, libera via Eco. Taxena me escuta via Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, posição prevista 2, Lima. Cliente, está autorizado, está livrando via Eco, Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, posição é a 2, Lima, tá, 3, 682.